Tentar, quem sabe, encontrar uma saída, uma alternativa. As coisas acontecem assim, são normais no seu dia a dia. Crianças nascem mais malandros ou mais minas vadias. É, como já disse o meu mano Alassi, as coisas acontecem, ninguém se destina a interferir. Mas infelizmente nós temos motivos para tentar te acordar. É dever do rap não só expressar, mas também te alertar. Parado no tempo, olhando pra cima, não vai resolver a questão. Ação é o bicho e já se acostumou com a tal da situação. Mas podia ser diferente, podia ser diferente. Podia ser diferente, meu Deus, me tire daqui. Não sei o que vai acontecer, minha cabeça está para explodir. Não tenho raiva, não tenho medo, mas eu só tenho receio do que está por vir. Não, sou negro, mas o mesmo corre em minhas veias. O porco racista não é o total dono do problema, pois sou mestiço, moreno, claro. Mas quer saber, não sou negro, no entanto ainda sou discriminado. Quando passado, certos atos foram insensatos. Nunca cuspi no prato e ainda hoje eu pago o pato. Não me critiquem se talvez eu seja um revoltado. O que qualquer mano é hoje é consequência do passado. Tenho motivos de sobra pra meter o pau no sistema. Mas se o Mandurinha não faz verão, imagine mudar uma história. História, meu chapa, se liga da situação do país. Classe pobre não tem meu tempo com fome, quem é feliz? Isso é ruim. Tiro por mim esse monte e me deixa indignado. Caminho certo está livre. E eles nos levam para o errado, para o buraco profundo do poço. Enquanto gozam do nosso dinheiro, outros morrem no sufoco. Eu fico louco só de imaginar crianças desamparadas que dependem de emendas serem aprovadas para serem ajudadas. Parece até piada. Brasil é líder em riquezas mal administradas. Expansão territorial é grande na pátria amada. Terra de empresários e poderosos desocupadas. E o movimento clamando por um pedaço de chão. E o que acontece? São eliminadas. Círculo vicioso e o mundo em que vivemos cada vez vai ficando mais tenebroso, cada vez mais estranho. Que conclusão chegar? Sei lá. É triste ver criancinhas descalças sofrendo nas ruas chorar. Pessoas idosas puxando carrinhos de lixo pra lá e pra cá. Mais uma vez nós sentamos, porém não chegamos a ponto nenhum. Eu tenho três, mas apenas um ponto eu vou te citar em comum. Em comum, e o que elas têm em comum? Na maioria são negras. Na maioria são negras. Negra sim é nossa cor. E qual será a saída? Quanto mais nós falamos, mas nós aumentamos a ferida. Mas não vamos nos calar, não. Silêncio não vai imperar. Dessa vez nós acreditamos que não. É lamentável dizer que continuamos dominados por uma lavagem cerebral desde nossos antepassados. Mas eu tenho esperança. Um dia ainda você vê. E é só acreditar, procurar dentro do seu próprio ser para encontrar a chave que talvez seja a resposta de algumas perguntas que pairam no ar. E a chave desta porta eu pergunto, meu Deus, onde será que está? Quem sabe de olhos azuis ou de cabelos louros, olhem quem será. Contempla a imagem de Cristo que a nossa igreja por bem pintar. Quem sabe dentro de mim ou dentro de você é só assimilar. Durante muito, muito tempo eu parei pra pensar. E a que conclusão cheguei, não dá pra acreditar. A gente olha um caminho sem volta, o mundo dá voltas. E a gente aqui parado sem sair do lugar. Hey Mad, será que o mundo ainda vai melhorar? Pode ser, basta você ter fé e acreditar. Mundo ainda vai melhorar.